163, nas 5 solas 38, libere a direita, chame 12, Ana Bessão. Direita, 2 Zona 163, nas 5, até lá. Charlie India Alfa, confirma o transponder acionado. Eu repouso 990, 3144. Charlie 5432, sub mantenha 3000 na Projetap. Duna 964, desce para 4000 pés, altímetro no 013, voe direto Duna. Para 4000, no 013, está presente direto Duna, 964. Referente Juliette, na 1500 pés, via corredores, reporte ingressando Paripe. Ingressando corredor Interlagos e Paripe, referente Juliette. Vitorin de Juliette, mantenha o 9500 pés via corredor Interlagos. Vitorin de Juliette, copiou o controle? Vitorin de Juliette, confirme, tem intenções de manter o 9000 pés via corredor Interlagos? Gente, então, inicialmente mantenho no meu pé, via corredor Interlagos. E aguardo coordenação com a torre a possibilidade de prosseguir pelo corredor Axé ou no meu pé, sentido contrário. Cumba 02 está em contato radar, agora 60 milhas sudoeste de Salvador. Voe para Salvador, após Salvador Conde, mantenha a escuta do controle e o nível de voo 090. Voe Conde, rumba 02. Azul 2759, chame Centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterno no 26 decimal 0. Vitorin de Juliette, voe para o farol da Barra, via corredor Axé em sentido contrário. Mantenho no meu pé. Dono 964, desce para 2000 pés, QNH1 no 0 no 3, autorizado a final do procedimento LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Para 2000, minha esquerda pode estabilizar, né, Freio? 964. Papapapá, Charlie de Oz, que está em contato radar 26 milhas sudoeste de Salvador, reporte para descida, altímetro no 0 no 3. Reportará para descida, 0 no 3, grato, Charlie Oz. Para descida, o Charlie de Oz. Charlie de Oz, cadência para 2000 pés, QNH1 no 0 no 3, aguarde autorização para final do procedimento LS XGI da pista no 0. Voe direto Duna. Direto Duna, vai aguardar o procedimento, Charlie de Oz. Descenda para 2000. Dildo 2262, chame Centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. 388 ao 260, Loki. Papapá, Charlie Jaos, que apenas para informação, tráfego agora 12 horas, 3 milhas e meia, mantendo no mil pés no litoral de Salvador. Tá visual com o mesmo, vai ultrapassá-lo após duna, vai pedir o cancelamento e solicitar a UNOCEP. Gente, duna 964, confirme estabilizado? Afirma, estabilizado. Completa sinal, chame torre, frequência 98.95. 895, boa. Charlie Jaos, autorizado a final do procedimento LS X-Ray da Vistana Zero, reporta estabilizado. Reportamento estabilizado, Charlie Jaos, é grave. Autorizado pouso, Vistana Zero, vento 160 graus e 90 nós, o ajuste altímetro 10, 13. Pode autorizar, 90, 1013, voo 964. Charlie Oscar. Charlie Oscar, mantenha a aproximação. Já foi coordenado com a torre a possibilidade de modificação e pouso na pista 17. Chame a mesma na frequência 118, decimal 95. 11895, grato, Charlie Oscar. Papá Charlie Oscar, boa tarde. Papá Charlie Oscar, boa tarde, prossiga. Estabilizado em LS, proponho cancelamento para 17. Tente após para cancelamento das regras de voo, papá Charlie Oscar, o vento para cheque 150 graus, 109. 150 graus, grato, Charlie Oscar, propõe da presente. Voa 1964, no sono 48, chame controle sol na frequência 121, decima 1. 21, boa. Charlie Oscar, propõe da presente. Gente, vou papar a Charlie Oscar, plano de instrumento cancelado agora ao 1649, curve à esquerda com base pela direita da 17, aguardando autorização para girar base. Descendo para 1500, curva à esquerda, base da 17, aguardando autorização. Charlie Oscar, grato. Recordial, boa tarde, o Papatango Vitorino de Juliette. Papatango Vitorino de Juliette, boa tarde. Passa 1360 pela direita, reporte reinterceptando. Para informação de tráfego, sua esquerda. Sierra Romeo 22, descendo para 1500 pés, como número 1 para pouso na pista 17. Sim, Matheus, vai iniciar 1360 pela direita. Poderia confirmar o vento? Afirmo o vento 150 graus, 109. Quando possível, tem condições de prosseguir para 35 em dia de hoje. Gente, Papatango Vitor em dia Juliette, 360 pela direita, aguardando autorização para prosseguir para pouso na pista 35. Após o pouso, prossegue para o pátio 4. Sim, Matheus, atrasei. Ciente. Charlie Oscar está na base da 17, o pátio é a pasta. Papá Charlie Oscar autorizado uma base curta e pouso, pista 17, vento 150 graus, 129. Curso na base, autorizado na 17, o Charlie Oscar, grato, 5 do vento. Gente, papá Charlie Oscar, só para informação, temos um tráfego a 1.000 pés, executando espera próximo ao farol de Itapuã a 1.000 pés, um papá Alfa 32. Paciente, domina o ano visual, o Charlie Oscar. Papatango Vitor em dia Juliette, autorizado o final da 35, aguardando a pista livre. Em dia Juliette, para 35, aguardando a autorização da pista livre. Papapá Charlie em dia Oscar, no solo 52, libere na Taxway Quebec. Quase para a final da 35, baixar travado de fábrica, um dia desse. Abatango Vitor, Índia Juliette, continua a aproximação, com a autorização para pouso. Sim, índia. Gente, o Charlie de Oscar mantém a posição. Abatango Vitor, Índia Juliette, tráfego avistado, autorizado pouso, só 35, vento no 50 graus, 1-1 na noite. Leio 35, índia Júlio. Zero acione identificação, chegada Bomédio não autorizada, da presente voo direto ITAP, desça para o nível de voo 050, QNH 1093. Papapapá, Charlie Jorge, autorizado, ingresso e táxi via pista até o pátio da Bata. 2788, chame centro Recife, na frequência 126.85, alterno no 25.45, suba para o nível de voo 170. 26852545 para o 170-2788, muito grato. Libera na taxiway, Oscar, estacionar a frequência livre. Boa tarde, conta a parte, é o voo 1885. Voo 1885, acione identificação, chegada Bonf, autorizada voando direto Bonf, do ideal de descida, desça para o nível de voo 050, QNH 1 no 0 no 3. 050, com 1013, vai ficar descida mais um minuto, 1885. Gente. 1-9-80. 1980, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 2790 decolar, se escuta. Azul 2790, contato radar, suba para o nível de voo no 60, via saída Momo. Voo no 60, saída Momo, sem restrições? Sem restrições, após 2000 pés, complete curva esquerda na proa de Vatapi. Ok, 2000 esquerda pro Edivatato sem restrições, 160, azul 2790. Espera, pronto, os 5073. Azul 5073. Autorizado, alinhar 5070, vento 170 graus, 129. A linha decola 5073. Salvador, azul 2790. Prossiga. Autorizaria, por gentileza, pro de lençóis? A diferença vai ser bem pouquinho aqui, de batata. Azul 2790, foi direto lençóis. Ok, direto lençóis. Muito obrigado, azul 2790. Voo 2018, voo direto Duna, descer para 2000 pés, QNH1013, autorizado a final do procedimento elétrico, Ferreira Pista 10, reporte estabilizado. Direto Duna 2013, estamos estabilizados, LFS, voo 2018. 985, voo IP, descer para 4000 pés, QNH1013. Pelo 4003. Foi pelo, no 85. Gol no 85, copiou? É, o 85 está voando pelo, desce para 4000 com 1003, é isso? Afirmativo. Azul 5073, decolado ao 01, no Centro Católico Salvador, na frequência 199.80. 198, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 5073, na sua escuta. Azul 5073, contato radar, suba para o nível de voo 80, após 2000 pés, foi direto coral, na saída coral no braço. Sente, após 2000, direto coral 5073. 3954, aciona identificação, chegada BAMED 1 não autorizada, voe direto TAP, desça para o nível de voo 080, altímetro no 012. Estabilizado LF73, voo 209. Voo 209, complementacional, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 1895, voo 209. Azul 2790, confirme estimado para pouso em Lençóis. Azul 1746. Tente. Boa, Salvador, boa tarde, voo 209, sinal da 10. Voo 2018, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajuste altímetro 10012. Aguardando autorização de pouso, voo 2018. Voo 2018, tráfego avistado, autorizado, pouso fixo no 0, vento 170 graus, no 1 no nós, ajuste altímetro no 0 no 2. E eu pouso no 0, ou 20 no 8. Gente, mantenha, submantenha o nível de voo 0180, aguarde transferência das comunicações para o controle Leão. Gente, 1985. 1985, após pelo dessa via para 2000 pés, QNH1 na 0 no 2, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. 0 no 2, até 2000, descendo via 985, reporte estabilizado. Voo na 397, mantém o ponto de espera, dona Zé. Já prossiga via corredores, mantenha o nome e o pé, reporte ingressando o corredor Interlagos. Então 3560, aciona identificação, chegada BAMED não autorizada, desça para o nível de voo 050, via chegada, QNH1 na 0 no 2. 050, BAMED. Bora. Ajustado 0, 1 no 2. 3154, desça para 3000 pés, desconsidere a restrição de altitude em TAP, altímetro na 0 no 2. Comece para 250 nós, acione identificação. Autorizado, chegada a bom médio 1 autorizada, desça para o nível de voo no 50, altímetro na 0 no 2. Azul 2790, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. Poderia confirmar para o centro 560, para o terminal 11h10. 3560, informo que vai seguir, é o tráfego que irá seguir na aproximação, agora na sua posição de 11 para 12 horas, 9 milhas e meia, passando o nível de voo 095 em descida 3 mil pés. É um Airbus 320. Correção, 321. Azul 2790, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 2685, 2545, obrigado, bora lá. Meu ótimo, agora recebo o modo Charlie, 1500 pés. Azul 5073, está a 49 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantém o nível de voo no 80, chame o controle Léo, frequência no 20, decimal 1. Decimal 8. 1998, voo 1397. Confirme 1000 pés via corredor Interlagos. Kilo Romeu Oscar, desce para o 1000 pés, altímetro em Salvador 1-0 no 2, informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar, reporte Paris, ingressão do corredor Interlagos. Reportará em Paris, Kilo Romeu Oscar, manterá 1000 pés via corredor. Gol no 885, confirme estabilizado. Confirmo, estabilizado, visão. Chame Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. 18, obrigado. Azul 4003, desça para o nível de voo 060, que linha Gauna 0 no 2. 060, aguardando para ajustar. Azul 4003, controle, boa tarde, Gauna 397, cruza 2100 na São Bruno. Gauna 397, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, São Bruno, Gauna 397. Então 3154, desça para 2000 pés, altímetro no 012, voo Ituna, altímetro, correção, autorizado ao final do procedimento ILS, rei da pista no 0, reposto estabilizado. 2000 pés, reposto estabilizado, ILS, rei da pista no 3560, reduza para 2209. Gente, reduzindo 3560, 2209. 1985 no solo, a 1105, olhe para a pista, me controle só na frequência 121, 211. Livra 211, boa noite aqui. Alô, Romeu Rocha, voe direto de Asa, antiga rotatória. Ok, voa direto de Asa, alô, Romeu Rocha. Controle azul 4006. Diga. Tem um treinamento que está executando o localizer do Eletro. Quente, 4003. Após o SAP, desça para 4.000 pés, altímetro na 092. Após o SAP, 4.000 na 092, na 4.000. 3560, desça para 3.000 pés, que nhagal na 092. Para prosseguir na descida, está 3560. 3560, desça para 3.000 pés, altímetro na 092. 3.000 na 02, também. Então, 3154, informa o tráfego na sua posição de 10 horas, 4 milhas, mantendo no meu pé nos corredores visuais do Salvador. É um Bravo November 2, papá. Gente, não tem a vista, 3560, complete redução para 9909, devido ao tráfego anteriormente informado que irá precedê-lo na aproximação. Pelo Romeu Oscar, tem condições de, mantendo-se em regra de voo visual, voar na proa 070 até através da rotatória, da antiga rotatória? Negativo, está bem fechado aqui. Gente, então 3560, informa o tráfego adicional na sua posição de 11 horas, mantendo no meu país a 7 milhas, é um Bravo November 2, papá, mantendo os corredores visuais de Salvador. Gente, tá 3560. Ecos no November, desça para o nível de voo 065, aguarde demais instruções do controle, altímetro na 092. Intercepte a final do procedimento LSX-REI na pista 0 na proa 045, curva esquerda proa 045, desça para 2.000 pés. 045, 2.000 pés, 326, sem identificação, chegada com médio não autorizada. Desça para nível de voo 050, QNH1 na 092. Para o 050, Então 3154, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 95, obrigado. Consegui descer do azul 4003. Azul 4003, reduza para 2000 nós, desça para 3.000 pés. 200 nós, 3.000 pés, 4002. Então 3560, desça para 2.000 pés. Interceptou e olha, você está 3560. Completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95, desça para 2.000 pés, 3560. Torre 295, Papa Tango, Kilo Romeo Oscar, visual com calma. Kilo Romeo Oscar, mantenha a proa Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Tendo proa de Ciaza, chamar a torre 19895, Kilo Romeo Oscar. Azul 4003, desce para 2.000 pés, complete redução para o 990 nós e reporta estabilizado na final do procedimento LSX-REI da pistola 0. Gente, descendo para 2.000, vai atuar no final da LSX-REI da pistola 0. Reduzindo azul 4.003. Rumba 02, está agora 66 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 090, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. No November, desça para o nível de voo 075, altímetro no 02. Luna 397, chame Centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 23, decimal 8. Uma, dois, três, decimal oito. A 3560, continue a aproximação, aguardando pista livre. O ajuste altímetro 1012. Pelo Romeo Oscar, na vertical da Ceasa, iniciando o 360. Sete, abatão com quilo, Romeo Oscar, inicia o 360 pela esquerda, reporte interceptando. 360 pela esquerda, o quilo Romeo Oscar, reporte interceptando a mesma. A 3154, no solo 2. Telegrafe, chame controle sol na frequência 121, decimal 1. 121, 3560, para a informação de tráfego, sua esquerda. A 1000 pés, um bravo, novembro 2 papá. Iniciando espera no setor norte, não interfere. Vento 170 graus, 109, autorizado pouso, 10. Tráfego, autorizado pouso, 10, 150. Ecos no November, prossegui na descida para 3.500 pés, QNH1 na 02. Giro 070, China 6326. 6320, prossegui na 6326, correção. Prossiga na descida via para 2.000 pés, altímetro na 02, autorizada final do procedimento ILS que se rei da pista na 0, reporta estabilizado. ILS via para 2.000, autorizado mais 3 da 0, reportará estabilizado 6.3.2.000. Azul 4003, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 895-4003. Azul 4003, para informação de tráfego à sua esquerda, a 1.000 pés, um bravo novembro 2 papá. Não interfere. O ajuste altímetro no 02, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Torre Salvador, azul 4003, estabilizado no final da frente. Na 3560, no solo, ao 04, ali para a pista, controle de Salvador, na frequência 1, decimal 1. Azul 4003. Para informação de tráfego, sua esquerda, 1.000 pés, um bravo novembro 2 papá, iniciando espera no setor norte, sem interferir com isso, e para pouso acima 0, o vento no 60 graus, 109, ajuste altímetro 10012, autorizado pouso, pista 10. Paciente, o azul 4003. Papatão, quilo, Romeo Oscar, torre. Prossegue a torre, quilo, Romeo Oscar. Papatão, quilo, Romeo Oscar, autorizado final do NOSET, aguardando autorização para pouso. Autorizado final do NOSET, aguardando autorização para pouso, quilo, Romeo Oscar. Salvador, boa tarde, tá? 4771-220 para 200, com informação papá. Céu 4771, nacional identificação, chegada bonfa autorizada, desça para nível de voo 080, altímetro na 092, reduza para 2509. Identificou 80 na bonfa com 1012, reduzindo 250, tá? 4771. Azul 4003, no solo aos 27, ao livrar a pista, me controle só na frequência 121, décima 1. 211, ao livrar, 4073. Quilo Romeu Oscar, 3 milhas da final, aguardando autorização para pouso. Sim, chapadão, Quilo Romeu Oscar, continua a aproximação, aguardando contato visual. Então, Quilo Romeo Oscar, prato do avistado, autorizado pouso, pistola 7, vento 160 graus, 1-1 no nós. Livre pouso 1-7 para o Quilo Romeo Oscar. Papatão Quilo Romeo Oscar no solo aos 29, autorizado táxi via Papá ao estacionar frequência livre. Autorizadora, Xanel 6326. Xanel 6326, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 6326, boa tarde. Eco Zulu November, prossegui na descida para 1.500 pés, QNH 1002. 1.500 pés, 4771, complete redução para 220 nós, desça para 4.000 pés. 4.000 pés com 2209, 4771, vai desviar à direita. Quente. 4771, confirme por quantas milhas os desvios? 20. Gente, após desvios, voe, retorne na proa de Pelos. Voa desvio no Pelos, tá? Voa Pelos, tá? 4771. No November, confirme intenções de pouso no 735. Quente. Apatâmicos no November, vou direto para a final da pista 17. Não, 17 November. Na 6326, tráfego avistado, autorizado pouso sistema 0, tensão 70 graus, 11 na noite. Querido pouso, sistema 6326. Na 6326, no solo 34, onde o tráfego está em controle de fauna, frequência 121, décima 1. Manda ao livrar 21, fono Falco Campo, Eco Zulu November. Eco Zulu November, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 95 November. Torre, boa tarde, Eco Zulu November. Batango Eco Zulu November, autorizado. Base pela direita da 197, aguardando autorização para pouso. Vento para cheque 170 graus, 10 nós. Ajuste altímetro 10, 12. 1012. Aguardo autorização no final da 17, vai para o 190. Então, 3193, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 170 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 3193. Então, 3193, o ajuste de altímetro no momento no 0 no 2. No 0, 2, gente. 4771, negativo devido a uma aeronave para pouso na pista auxiliar com transporte de risco. Mantém, então, devido ao tráfego visual. Então, 4771, autorizado Duna. Duna, 4771.